Bem-vindos à quarta edição do PVP, o podcast Pauta e Vírgula. E hoje a gente tem uma presença aqui especial, que quem vai falar com quem é o nosso companheiro de todos os programas, Luan Ramos. Beleza, Luan? Beleza, Charles. E aí, meu amigo, sempre um prazer esse programa aí, diversão e profissionalismo lado a lado aí. Vamos receber Jander Nogueira aqui, nosso amigo e que é fotógrafo também. E aí, Jander, tudo bem, cara? Tudo bom, muito obrigado aí pelo convite. A gente vai falar um pouco do mundo da fotografia. Vamos sim. Eu gostaria de saber como começou a sua carreira, o início. Então, eu comecei profissionalmente em 2011, né, já trabalhava com fotografia, mas de forma amadora, e meu foco sempre foi o fotojornalismo. E com 2011, infelizmente, com o desastre que aconteceu em Nova Friburgo, foi uma oportunidade que eu tive para começar a trabalhar com isso. Então, o que acontece? Quando teve desastre, as empresas grandes de comunicação não tinham acesso a Friburgo. Então, o que eu fazia com alguns outros fotógrafos? A gente cobria as imagens de algumas localidades, íamos até o Alto da Serra e enviávamos essas fotos para as empresas do Rio, né, de grande comunicação assim. E foi dali que eu comecei a trabalhar com fotojornalismo, né, que é o que eu gosto mesmo de trabalhar. Hoje já atuo também como professor de fotografia, né, e outras áreas assim. Entendi. E dentro do fotojornalismo, qual foi seu principal desafio, assim? Até, como você mesmo falou, infelizmente, mas você conseguiu aproveitar um momento, né, de tristeza para a cidade, sim. E fazer isso, né? Porque uma oportunidade de crescer, né? Então. O que eu acho é que, infelizmente, o fotojornalista, ele acaba que ele tem... É o trabalho dele, né? Então, sim, são momentos que são inoportunos para quem é que está sendo, por exemplo, mas é para o fotógrafo. Então, assim, acho que dois momentos que, para mim, como profissionais, foram mais difíceis. Um foi no desastre. Então, assim, que a gente estava fotografando bombeiro, tirar corpo de familiares, por exemplo. Então, a gente fotografando aquilo. Então, acabava que a gente via a tristeza no familiar em tirar, por exemplo, uma filha que aconteceu no floresta. Quando eu estava tirando o corpo da filha, o desespero da família era tão grande que eu achei que era o momento de não fotografar, cara. Sim, tem que ter então, essa sensibilidade eu também, acho que, né? Assim, a questão da ética. Então acontece assim, embora eu tava com uma teleobjetiva, eu tava longe da situação, eles nem estavam me olhando, mas aí o meu lado humano achou que aquele momento era de baixar a câmera e até, pelo menos assim, sentir a dor da família também. Eu acho que foi um momento ali que eu acho que não tem como não se sensibilizar, né, nessa situação. Infelizmente. Né? Infelizmente. Embora teve outros momentos que, como não tinha familiar e era um momento difícil, então a gente até acaba que superava isso. E um outro momento que eu achei que foi muito difícil na fotografia foi a época que a Dilma veio aqui em Friburgo, sim, entregar aquelas casas populares ali. Né? Rapaz, o nível de segurança era tão, tão absurdo que aquilo... Acho que até parei pra pensar se valeria a pena, cara, cobrir aquela entrega das chaves, né, do condomínio que teve ali. Porque, assim, era uma parada absurda de revista, teve que fazer agendamento prévio de credenciamento, dos caras te revistar, revistar equipamento, tudo assim, pra ficar de longe ainda fotografando, entendeu? Então, assim, foi um momento também que eu achei que foi difícil pela burocracia, o nível de segurança, assim, que eu achei também. Como funcionou? Você foi contratado pra fazer ou você fez pra vender? Nessa época eu já trabalhava já pra uma agência e pra prefeitura de Nova Friburgo. Então a gente foi cobrir pra prefeitura aqui de Nova Friburgo a visita dela aqui. Então, assim, né... hoje, recentemente, eu trabalho mais como professor quase que fotojornalista. Então, assim, algumas fotos que eu faço geralmente é para veículos lá de baixo. Como funciona o seu trabalho como professor, que você dá aula? Então, eu dou aula, sou contratado, sou funcionário do SENAC como professor de fotografia, né? E em algumas situações, quando há demanda, eu acabo que eu... procuro outros centros educacionais para oferecer cursos de especialização, workshop. E hoje, qual que é a importância desses workshops? Porque a gente vê que muitas pessoas, pela facilidade da internet, pela facilidade de comprar equipamento, muitas pessoas são amadoras. Mas qual que é a importância de você ter um curso reconhecido, você realmente ter esse olhar jornalístico do fotojornalista para a profissão? Eu acho que... Eu sempre falo que, por exemplo, tutoriais na internet, eu acho que é uma ferramenta hoje que a gente tem muito bom. Mas o problema é que eu acho que ela é muito específica. E você organizar esses conhecimentos específicos de uma forma abrangente para criar uma linha de raciocínio, isso que eu acho difícil. Então, o que eu acho interessante é que quando você oferece um curso, um workshop que tem uma carga horária maior, você consegue organizar esse raciocínio, esse conhecimento, para você criar uma solução de problemas. Porque quando você tem um tutorial na internet, por exemplo, você só vai ver aquela dúvida específica. Você não aprende a como solucionar esse problema de forma real mesmo. Você só aprendeu a técnica para solucionar esse problema. Acaba que fica uma coisa meio fria, né? Fica assim, você tem a técnica, mas talvez você não vai ter a coisa para praticar. Não vai ter o conhecimento de solucionar o problema. Entendi. Quando você vê o tutorial, você sabe solucionar. Porque você olhou ali, ele vai te falar o que aconteceu. Sim. Mas o conhecimento, o raciocínio para solucionar isso, que eu acho que falta quando você tem essa busca pela internet. E num curso, como você já tem a interação com o professor, você tem aquilo, há uma didática criada no planejamento de aula para solucionar e criar esse intelecto, né, para você conseguir pensar a solução de problemas. E legal você falar da foto também, assim, do trabalho que você teve na enchente, também com a vinda da Dilma, né, na cidade. Assim, como que é trabalhoso, né, o trabalho do fotojornalista, que às vezes, assim, você vê tal fotografia e às vezes não valoriza tanto trabalho, mas saber, assim, tanto a questão burocrática que você falou da Dilma, quanto a questão difícil, né, assim, pela coisa, né, que você não tem como não se sensibilizar pela situação, claro, pela tragédia, né? E assim, você vê a fotografia, tem a identidade, tem a pessoa ali, né? Sim. E algumas pessoas também nem pensam muito sobre isso, que assim, o fotojornalismo, quando a gente fala, acaba que a gente limita muito o raciocínio, por exemplo, só no jornal, no periódico e tal. Sim. Mas às vezes a gente vai fazer algum outro tipo de pauta, por exemplo, o que aconteceu na época do inverno, estava fazendo muito frio, e a gente pegou a pauta, o redator passou pra gente, pra fazer sobre as geadas que aconteciam em Três Picos, no Salinas. Cara, que foi complicado também, porque assim, até chegar lá em Salinas já é longe pra caramba, né? Isso já é uma coisa. Então a gente teve que sair daqui de madrugada, tipo, acho que era... A gente saiu daqui, acho que era 11 horas da noite. Caramba. Então fomos de carro e tal, aí chegamos até onde tinha parar o carro. E um guia levou a gente a pé. Então a gente andou mais umas 3 ou 4 horas a pé, no escuro, subia na montanha pra gente chegar lá. E naquele frio, né? Aquela situação, frio, absurdo. Né? Absurdo, né? Coisa... E aí o que aconteceu? Tava serenando, então lama e tal. Quando chegamos lá pelo sereno, não teve a geada. Caramba, hein? Então voltamos pra ir no outro dia. Sim, sim. Porque a gente tinha que fazer a imagem. Então assim, acaba que quando você olha a imagem lá, você vê, ah, tá, uma geada. Mas você não sabe o trabalho que o fotógrafo teve pra chegar naquilo ali, né? Que ele vai fotografar um momento, mas nem sempre um momento existe pra ser fotografado, né? Tipo assim, né? Então, você assim, tem que se preparar, como você foi, verdade, né? Sua equipe, né? E também levar os equipamentos, né? Que são pesados. Que aí você tem que carregar tripé, caros, câmera, tudo. Eu já tive experiência, assim, de fazer uma matéria pra TV com o amigo Charles aí, pô, e levar tripé pra um lado, pro outro, é uma coisa, né? Cansativa e trabalhosa, né? Com certeza, né? É que quem tá depois vê o produto pronto não tem ideia do trabalho que foi. É porque, assim, uma coisa que eu sempre acho, quando a gente fala de TV e foto também, que a gente só olha, por exemplo, o botar assim, a palavra âncora, né? A gente vê lá o cara, o jornalista bonitinho, de terno, gravado. Mas o cara não sabe o perrengue que o cinegrafista passa, que o fotógrafo passa pra fazer isso. Porque acontece, o cara não é simplesmente um cara que vai lá e aperta o botão que começou a gravar, ou o cara que apertou o botão e fez a imagem. São profissionais que têm capacitação técnica, até graduação naquilo que fazem, pra fazer a melhor forma possível. Então, assim, às vezes, quando a pessoa fala de fotógrafo, de fotojornalista ou de cinegrafista, acha que é qualquer coisa, né? Mas, por exemplo, cinegrafista, a gente sabe que, por exemplo, a Globo, por exemplo, ou até alguns outros canais, alguns outros veículos grandes, para o cara ser cinegrafista, ele tem que ter o curso de fotografia. Então, assim, é um pré-requisito para um cinegrafista da Globo, por exemplo, é ter o curso de fotografia. Para ele entender composição, regras, enquadramento... São conceitos assim que às vezes a pessoa nem imagina. Até para ter uma visão diferenciada do fato, né? É verdade, porque a gente sabe que quem faz fotojornalismo, que tem as linguagens de fotojornalística, o que é um plongé, um contra-plongé, o que cada coisa vai passar e o que aquilo vai representar na imagem, né? Com certeza, eu acho legal a gente ter essa iniciativa, né? Até agradecer novamente a presença do Jander, porque assim, ó, a gente tem que bater nessa tecla, valorizar o trabalho do jornalista, do profissional, porque assim, como você mesmo falou, às vezes você vê a fotografia, ah tá, bonito. Mas assim, pô, e o trabalho? O que que ele fez? O que ele passou pra ter aquilo, né? E assim, é levar informação pro público mesmo, mas assim, da melhor forma. Claro, com certeza. Tem que ter o conhecimento, tem que ser valorizado isso, né, Charles? Assim, né? Isso daí, tem que ser valorizado o profissional. Eu acho que uma coisa que deveria acontecer também era que todo mundo conhecesse uma redação, por exemplo. O cara, quando lê a matéria, por exemplo, vai ver assinado lá, por exemplo, Charles. Uhum. Mas o cara não sabe o que está na redação, o que, que passou pelo diagramador, pelo editor, pelo fotógrafo, pelo pessoal da gráfica, para poder sair aquela matéria ali, por exemplo. É tudo uma equipe, né? Assim como, vamos botar o esporte como exemplo, né? Esporte de grupo, futebol. Sim. Ah, tem um centroavante, né? Que ele é o cara que sai, assim, né? Uhum. Que é o badalado, igual o Cristiano Ronaldo foi o melhor do mundo aí. Tá. Legal, mas aí, tem uma equipe, tem todo um conjunto ali que joga pra ele. Claro. Da mesma forma, né, no jornalismo, seja qual for a carreira aí que a pessoa optar, né? Tem que ter essa valorização, essa visão, né? De grupo, essa visão do todo. É verdade. E o que eu acho é que às vezes a gente sempre logo pensa, por exemplo, na fotografia e tal, que o cara quer ser aquele fotógrafo reconhecido e tal. Mas a gente tem que pensar que até o cara ser reconhecido, a gente sempre tem que ter a capacitação. É Sim. o que eu acho mais importante. Então, assim, qualquer coisa que a gente for fazer, a gente não pode só simplesmente achar que sabe e acabar por ali, né? A gente sempre tem que buscar perfeição, capacitação. Isso que eu acho que é mais importante. Isso. E além de fotos jornalistas, você também faz fotografias de eventos, a chamada fotografia social. Como que funciona isso? Como que você começou? Rapaz, não é pra desmotivar, não. Mas o troço aí. Ah, faço fotografia social, aniversário, casamento, batizado, 15 anos, até de bicho, se o cara quiser. E esse tipo de fotografia que os amadores pegam mais, né? É porque geralmente eu falo isso para aluno, porque o que acontece? O seu cliente, que são pessoas comuns, Sim. geralmente é os que têm menos conhecimento de fotografia, então eles vão te cobrar menos. Uhum. Porque se você já for fazer uma fotografia publicitária, pô, a agência já sabe sobre fotografia. Então você vai ter que ter um conhecimento de fotografia, porque o cara vai te cobrar esse retorno. A fotografia social, como são pessoas comuns, geralmente ela não tem o conhecimento de fotografia. Então é onde os amadores começam. Então, tanto é que se você abrir aí um Facebook e botar lá, sei lá, fulano fotógrafo, vai aparecer uma lista com 500 pessoas. E a maioria não tem muito conhecimento, porque é onde está começando e tal. E acontece isso daí. A fotografia social, a vantagem, cara, é que, tipo assim, cara, final de semana sempre tem aniversário, casamento, batizado. Então você tem trabalho. Evento sempre tem, sempre, tá rolando aí e tal. Sempre vai rolar. Uhum. Mas incrível que pareça, cara, é os clientes mais chatos, velho. Que assim, você conversa com o cara, você acabou o evento, você fala assim, ó, daqui a 15 dias eu te entrego as fotos. O cara, na segunda-feira de manhã, já tá te cobrando as fotos. Ansiedade em querer o produto pronto, né, tá? Isso aí, é o que acontece. Mas é. Tem gente que gosta, né, cara? Que aí. Mas eu já, acho que eu já tô amadurecendo um pouco, já tô preferindo não perder meu final de semana. É, tem isso também, né? Porque assim, final de semana, né? É final de semana. Então, assim, quando você já tá fazendo, criando família, essas coisas. Sim. Então, assim, todo sábado à noite você vai estar fora de casa. Então, você assim, abrir mão, você, né? Perde aniversário de familiar, você perde coisas importantes por causa que você tá cobrindo o evento de outra pessoa, né? E pra quem estiver ouvindo, assim, achar, ah, eu quero começar nesse mundo, ah, quero comprar uma câmera, qual seria a dica, assim, que você poderia dar? Rapaz, a primeira coisa é, veja bastante coisa na internet, então, assim, veja vídeos sobre fotógrafos, essas coisas. E uma outra coisa é, converse com algum profissional. Assim, se o cara for mesmo um profissional, o cara for bom, ele vai entender o que você quer fazer, qual área você quer atuar. E aí ele vai te dar uma dica de qual o melhor equipamento para você. Porque às vezes eu falo para alguns alunos que o cara tá fazendo por hobby. Já aconteceu isso numa turma lá. Uma senhora, ela tava querendo fazer o curso de fotografia para fotografar bem os cachorros que ela tem, véio. Como hobby, ela não queria nem Sim. vender as fotos. Aí eu falei com ela que ela podia comprar uma câmera de, sei lá, R$600, R$800, que ia suprir tudo que ela queria. Sim. Porque se ela compra uma câmera profissional de 2 mil, 3 mil, ia fazer o mesmo efeito? Claro. Mas, pô, gastou 3 mil, 2 mil numa câmera que ela conseguiu fazer com R$600. Então, assim, a gente sabe que a câmera em si, ela é pra qualquer coisa. Mas a lente e os outros acessórios fazem diferença. Então, assim, pesquise o tipo de foto que você gosta, comece a fotografar e converse com um profissional que ele vai te dar um norte ali, cara. Acho que é por aí o caminho mesmo. Como você vê o mercado? O mercado tá... ele está suprindo as necessidades do fotógrafo, tem uma concorrência de talvez pessoas que não tenham essa capacitação, como que você vê? O que eu acho que, assim, quando a gente fala de mercado, eu classifico o mercado de dois ângulos, o que está lotado e o que está vazio. Se a gente for pensar em fotografia social, aniversário, casamento e tal, cara, eu acho que é o que mais está lotado, porque todo mundo faz isso. E é o mercado que eu acho que a gente tem que ter mais cuidado, porque são onde tem profissional, vou botar assim a palavra profissional, porque é uma fonte de renda, então cabe a palavra profissional. São profissionais não capacitados. Então, assim, o que eu fico meio receoso é isso. Assim. O mercado de fotografia social, eu acho que ele é o que está mais inchado com profissionais não capacitados. Isso é o que eu acho. Mas quando a gente pensa em fotografia especializada, por exemplo, eu acho que ainda tem muita coisa. É o que eu sempre falo. Friburgo hoje tem uma rota gastronômica, uma rota cervejeira legal. E, por exemplo, não tem fotógrafos especializados, por exemplo, em alimentos. É lógico, qualquer fotógrafo pode fotografar. Mas não existe um fotógrafo especializado com estúdio em fotografia de alimento. Por exemplo, não existe um fotógrafo especializado em pet. Por exemplo, em Friburgo. O cara que é especializado, que tem um estúdio preparado, que tem um curso para aquilo ali. Então, eu acho que assim, você quer ser fotógrafo, você tem que se especializar. Aí eu acho que você tem um mercado muito grande para você atuar no que você quer. Você tem um diferencial e se propor fazer algo e ser o melhor daquilo, né? É claro, sim. Porque assim, que eu acho que se você quer pegar tudo, você não consegue nada, né? Eu acho isso. Então, por exemplo, até o fotojornalismo mesmo. Existem fotógrafos especializados em fotojornalismo em Friburgo? Que eu conheço um ou dois. O resto são fotógrafos que fazem fotos para jornais. Porque a gente sabe que quando a gente vai fazer fotojornalismo, um requisito pode ser a graduação, né? Um outro requisito é você tem que estar credenciado em algum órgão, por exemplo, como o FENAGE, a FOC, que são órgãos que competem a esses profissionais. Então, quando a gente fala nisso, por exemplo, até fora de jornalismo, tem um ou dois fotógrafos só que são registrados nos órgãos, entendeu? Então, assim, é se especializar, porque aí você vai ter um mercado livre para você cobrar. E o retorno é maior, porque como você é especializado... Mercado de nicho. É isso daí, a gente sabe que vai ter um retorno melhor. Tipo, você tem que se valorizar para que você possa ser valorizado, né? É, você claro, tem que se qualificar, né? Isso é fundamental, né? Acabou já? Acabou? Vamos embora então. Então eu gostaria de agradecer novamente a presença do Jander. Eu acho que é fundamental falar sobre fotojornalismo, falar sobre jornalismo e falar de gente aqui da cidade, né? Claro. Incentivar o nosso município aí. É, Charles, meu amigo aí, mais uma vez um prazer aí. Sua presença aí no ponto e vírgula aí. Eu parceria aqui no nosso programa já na quarta edição. Gostaria mais uma vez de agradecer ao nosso meu amigo pessoal, Jander. Eu que agradeço aí por estar aí conversando. Sempre que chamo, está aí com a gente. É, então, agradecer. Gostaria de agradecer você também que está nos ouvindo. E até o nosso próximo programa. Tchau. Um abraço a todos. Um abraço aí. Valeu. Todos.